Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Cá estamos para mais um Secundário em Movimento e este é o penúltimo programa deste ano letivo. Agradecemos a sua preferência. Iniciamos novamente com o grupo de música. Temos reunidos o Miguel, a Ana, o Paulo e a Joana. Vamos começar precisamente pela Joana. Olá, Joana. Olá, professora. Então a tua sugestão hoje é? Hoje trago uma sugestão pessoal, Back to Life, do Michael Sandman. A seguir temos a Ana. Ana, a tua sugestão? Olá, professor, antes de mais. Jennifer Lopez, feat. Pitbull, Dance Again. Dance, yes, now. Next, dance, yes, now. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this finale. Nobody knows what I'm feeling inside. I find it so stupid, so why should I hide that I love to make love to you, baby? Yeah. Make love to me. So many ways wanna touch you tonight. I'm a big girl, got no secrets this time. Make love to me. Is this one for you? one day Hugh Hefner, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. The king is snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Olá Paulo, boa tarde. Olá Sara. E então, qual é a tua sugestão? A minha sugestão é uma música do Elton John. E como sei que a professora gosta, vou-lhe dar esta oportunidade para ser você a escolher uma música, a sua favorita, por exemplo. Ah, pode ser aquela que ele cantou, compôs e cantou no dia do falecimento da princesa Diana. E que ele disse que nunca mais voltaria a cantar em público. Não sei se entretanto cantou ou não. Mas vamos ouvir hoje porque é bonita. Ok, professor. E em memória de alguém que faz parte da história também. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace, the place. Apart.

seguir temos a sugestão de cinema com a Mariana Valente, como é hábito. Olá, Mariana. Olá, setora. Então hoje a tua sugestão é de uma comédia? Sim. Sim. E o tema é ditadura, certo? Certo, certo. Um tema na ordem do dia, porque nos tempos que correm, se calhar, tu gostas de história, tu que és boa aluna à história, temos que pensar que a questão da ditadura pode ser uma questão muito na ordem do dia, infelizmente, não é? Sim. Atendendo à situação porque passa a Europa e o mundo neste momento. É uma comédia, mas as comédias por vezes fazem-nos pensar. Sim. E levam-nos à reflexão. Tudo bem, vamos à tua sugestão. Venha-se apresentar a sugestão cinematográfica do programa de hoje, com o filme O Ditador, de Sacha Baron Cohen. O almirante general Aladdin é o líder despótico da fictícia República Yadia, um país rico em reservas petrolíferas que mantém secretamente o programa nuclear. Pressionado pelos Estados Unidos e pela ONU a acabar com o seu regime ditatorial, Aladdin vê-se obrigado a viajar até a América numa tentativa de impedir um golpe de Estado. O ditador fará de tudo para que a democracia nunca chegue ao seu país, garantindo que o seu amado povo possa continuar a ser oprimido. Nova York será o pano de fundo da segunda parte do filme, onde Aladdin terá de se fazer passar por um imigrante ilegal, apelidando-se Alice Burgers. Ajudado por Zoe, uma feminista vegan, a favor da democratização de Yadia, que gera uma loja de produtos biológicos. Alice Burgers irá pôr em causa os seus princípios e os seus objetivos à medida que se vai apaixonando por Zoe. Poderá o amor entre eles salvar o povo de Yadia da opressão? Como é uma comédia, é tentador tentar fazer piadas fáceis, exageradas e sem conteúdo. Realmente, nos primeiros momentos do filme, é o que parece, mas com o evoluir do filme, revela-se inteligente e interessante. Sendo já o humor controverso uma marca dos filmes de Coen, neste filme mantém-se. É evidente que a personagem Aladdin permitiu a Coen uma liberdade diferente. O comediante não se inibiu de espetar dois ou três alfinetes sociopolíticos, frequentemente em jeito de piadas algurtescas. Provocar o público e garantir uma boa gargalhada não serão objetivos difíceis de se cumprir neste filme. Poderá ver este filme no Dolce Vita e Fórum Coimbra, ou no Fórum Viseu. Votos de uma boa sessão de cinema. Hoje temos as notícias do nosso mundo com a Ruth Ferreira, em vez da nossa Andreia Cândido, que está de caminho até... ao Rock in Rio. Pronto, e hoje a nossa Andreia Cândido fez-nos aqui gazeta, de modo que deixou uma substituição. As notícias do nosso mundo, pelo que eu percebi, não são propriamente aqui do mundo de Oliveira do Hospital, como a Andreia costuma trazer, mas são de um mundo mais alargado a nível nacional. Exatamente. No entanto, também nos toca, não é, Ruth? Sim. Porque é questão do... diminuição do período de aulas da disciplina de educação física. E a Andreia Cândido, aqui há duas semanas atrás, trouxe o tema da obesidade juvenil. Ora, menos desporto, mais obesidade. Pois é, por isso é que este tema também é pertinente. Então, apresenta-nos a tua notícia. Os professores de educação física insurgiram-se em carta aberta ao ministro Nuno Crato contra o que classificam de equipe e desprezo pela disciplina na matriz curricular que entrará em vigor no próximo ano letivo. É atribuído um crédito total de minutos a esta área para ser dirigido no seio de cada escola, de acordo com o crédito dos seus gestores, permitindo que possa desprezar-se a carga horária que entrará definitiva para esta disciplina. Na carta, assinada pelos dirigentes da Confederação Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Sociedade Portuguesa de Educação Física, é pedida uma audiência urgente e a suspensão imediata do processo, com a correção do alegado equívoco. Em causa está a publicação pela Direção-Geral de Educação das matrizes curriculares dos ensinos básicos e secundário, em que se indicam os tempos máximos e mínimos estabelecidos para as diversas disciplinas, os grupos a que pertencem, a distribuição pelos respectivos ciclos, deixando às escolas uma margem de organização em função do seu próprio projeto educativo, conforme havia indicado o Ministro da Educação, Nuno Crato, em março. As organizações subscritoras da missiva reagiram com a profunda indignação e total discordância, alegando que existia falta de coerência entre o documento inicialmente apresentado por Nuno Crato e o que fora publicado. No caso particular do ensino secundário, é proposta uma uma redução de 30 minutos na carga horária, o que faz menos de 6 horas de aulas anuais, ou seja, menos 5 semanas de aulas por ano. Os professores defendem a sua posição com base nos benefícios do exercício para a saúde. Num país que revela a segunda maior taxa de prevalência de obesidade e sobrepeso na Europa, esta matriz, dizem, vai ainda contra uma resolução da Assembleia da República em que se reconhece a necessidade de reforçar a atividade física da população em idade escolar. A seguir temos a sugestão da biografia. Olá, Diogo, boa tarde. Olá, boa tarde. Desta vez temos o segundo fundador, ou o segundo elemento que fundou aquele colégio que referimos no último programa. Sim. O Brás Garcia de Mascarenhas. Que é o doutor Carlos Campos. Sim. Fizeste bem, porque é uma figura incontornável da história da Oliveira do Hospital no século XX. Foi, de facto, um dos fundadores do mítico colégio Brás Garcia de Mascarenhas, em conjunto com aquela figura que referiste anteriormente, o professor Alexandre Marques. Muito bem, Diogo. Então vamos lá à referência do Dr. Carlos Campos. Sim. Então, o nome que hoje aqui lembramos está intrinsecamente ligado à história do colégio Brás Garcia de Mascarenhas. E, uma vez que no último programa aludimos à memória do professor Alexandre Marques Gomes, um dos fundadores deste colégio, hoje teríamos que honrar a memória do ilustre oliveirense Dr. Carlos Rodrigues de Campos, cofundador do mesmo. Carlos Campos nasceu em Gavinhos de Cima. É uma aldeia pertencente ao Conselho de Oliveira do Hospital, a 25 de Fevereiro de 1901. Segundo as palavras do seu sobrinho, engenheiro António Campos, o pai e o irmão de Carlos Campos endividaram-se para poderem pagar os seus estudos. Licenciou-se em Engenharia e Matemática na Universidade de Coimbra. Após a licenciatura, foi colocado no Liceu de Évora e, no ano seguinte, transferiu-se para o Liceu de Viseu, o que lhe permitiu estar mais próximo da família, que tanto esforço tinha feito para o educar. Em 1932, é convidado pelo professor Alexandre Gomes para iniciar a grande aventura de criação do estabelecimento de ensino particular em Oliveira do Hospital. Por alvará, de 16 de novembro de 1936, foi autorizada a abertura do colégio, com o nome de Brás Garcia de Mascarenhas, nome sugerido pelo professor Dr. António Garcia Ribeiro de Vasconcelos, historiador e eminente professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Citando o seu sobrinho, engenheiro António Campos, o colégio, à custa de um esforço titânico, teve um êxito enorme, passando a ser conhecido a nível nacional. Centenas de jovens passaram a frequentá-lo. Dr. Carlos Campos era um homem sem sono, deitava-se à 1 da manhã e levantava-se todos os dias às 5. Era um homem austero, mas de rara sensibilidade e de uma enorme solidariedade. A sua vida foi dedicada ao colégio e à família, pais, irmão e aos dois sobrinhos. E ensino foi a sua grande paixão. Viveu sempre feliz por ter sido acarinhado pela família e nunca se queixou de ter levado uma vida de anos e anos de trabalho e solidariedade. O colégio era a sua grande realização. Esta escola, sem subsídios estatais e contra a maré, o Dr. Carlos Campos e o professor Alexandre Gomes eram velhos republicanos, impôs e era a conseguir melhores resultados na região. Na época de exames que todos os alunos faziam em Coimbra, nos liceus Dom João III, atual José Falcão, Dona Maria, ao fim de cada dia, o Dr. Campos esperava impacientemente as notas das escritas ou das orais e sofria com as injustiças ou rejubilava com a justiça feita. Conhecia ao pormenor os problemas e as capacidades de cada um dos seus alunos, e estes eram muitas centenas. Orgulhava-se de, na física e na matemática, ser considerado o melhor professor pelos reitores dos dois liceus. Entrava no colégio às 6 da manhã e abandonava à meia-noite. O colégio representou o maior polo de dinamização da vila durante décadas e décadas. No final da década de 60, o Dr. Carlos Campos vendeu o velho Brás Garcia ao Dr. José Falcão, também professor no colégio. No final da vida, a República Portuguesa condecorou o Dr. Carlos Campos com a comenda da Instrução Pública pelos ossos de serviços prestados no ensino em Portugal. Faleceu a 17 de novembro de 1992 em Oliveira do Hospital, mas a sua memória nunca deve ser esquecida por aqueles que sabem honrar o homem bom, culto, solidário e ilustre e de extraordinária importância para a vida económica e cultural do Conselho de Oliveira do Hospital durante o século XX. Olá, Patrícia, boa tarde. Olá, boa tarde. Cá temos a nossa voz radiofónica da tarde, que é a nossa Patrícia Figueiredo. Fica sempre muito envergonhada quando eu digo isto, mas é verdade que ela tem uma voz radiofónica e os senhores ouvintes podem comprovar. Então, Patrícia, temos o relato do nosso belíssimo torneio de hóquei em patins, não é verdade? É verdade. Ela que também é uma atleta do FQOH, portanto vem aqui acompanhada de outra colega, que é a Joana Oliveira, que também é outra atleta do clube, vem aqui testemunhar o que se passou no torneio que se passou no último fim de semana em Oliveira do Hospital. Então, tal como referido na edição anterior, realizou-se nos passados dias 26 e 27 o 11º torneio de hóquei em patins na cidade de Oliveira do Hospital. Foram cerca de 14 equipas a marcar presença, sendo que o Futebol Clube de Oliveira do Hospital saiu triunfante ao conquistar, em quase todos os escalões, nomeadamente o feminino, o digno primeiro lugar. Não só foram visíveis as boas prestações dos hoquistas oliveirenses, bem como um espírito de solidariedade, desportivismo e união por parte dos atletas e respectivos familiares. Para o próximo programa da Secundária em Movimento, voltaremos à rubrica da Mulher no Desporto, fazendo referência ao vôlei feminino e, por fim, evidenciar também o balanço positivo de toda esta experiência para os nossos currículos. Uma boa tarde e até para a semana. Olá Ana Luísa, boa tarde. Boa tarde. Então desta vez temos mais uma sugestão de viagem. É verdade. Desta vez para... Desta vez vamos ficar por cá, em Oliveira. Muito bem, então se calhar Oliveira do Hospital tem aí algumas maravilhas escondidas que as pessoas, mesmo morando cá, não conhecem. É verdade. Muito bem, então vamos sugerir-lhes a conhecer essas maravilhas. Sim, sim. Então, olá, cá estou eu mais uma vez para vos deixar com mais uma sugestão de viagem maravilhosa. Desta vez vamos ficar por cá. Sei o que está a pensar, não há nenhuma sugestão fixe hoje. Ou talvez não seja. Sei apenas que este fim de semana vamos ficar na Pérola da Beira, Oliveira do Hospital, e visitar as suas 7 maravilhas culturais e ambientais. Começamos pela Igreja Moçárabe Dolorosa, que este ano comemora 1100 anos de histórias fascinantes e misteriosas. A seguir, vamos até Alvoco, desfrutar do luminoso e belo Vale do Alva, o Vale dos Mil Encantos. Não deixe de passar pela ponte e pelo açude da Moenda em Alvoco. E já agora, não se esqueça das varandas de Avô, onde a paz, a natureza e o sol se cruzam de forma magnífica. Outra maravilha que também vale a pena visitar é o Castelo de Avô, o único no concelho. Mais tarde, não pode esquecer o Santuário da Nossa Senhora das Preces e o Jardim do Mesmo, em Valdemaceira. Se estiver na disposição de caminhar, suba até ao Colocorinho, um local de culto onde os olhos se perdem no horizonte. A seguir, visite a bela e imponente Catedral das Beiras, em São Gião. Visite depois a cidade e contemple a tília da Igreja Matriz de Oliveira. Já agora, aproveite para espreitar a Capela dos Ferreiros, que, embora não tenha sido contemplada com o título de maravilha, é um ex-libris da cidade. Por fim, passe pelo açude do Ervedal e pelas Palheiras dos Fiais, verdadeiros tesouros desta visita inesquecível. Mesmo que já esteja por cá, boa viagem e votos de boas visitas. Aproveitando o facto de termos connosco dois elementos que participaram no Parlamento dos Jovens na condição de jornalista, a nossa Ana Luísa Costa. É verdade, é verdade. E também a Mónica Marques, que esteve a representar a escola e o Distrito de Coimbra no concurso Euroescola. Então, vamos trocar aqui algumas impressões para os senhores ouvintes perceberem um bocadinho do vosso papel ao representar a escola e, neste caso, também o Distrito de Coimbra. Olá, Ana Luísa. Então, olá. Vamos falar um bocadinho da tua experiência enquanto jornalista no Parlamento dos Jovens. Faz-me o teu retrato do que é o Parlamento dos Jovens, da sessão nacional a que tu assististe, da experiência que tiveste. Bem, o Parlamento dos Jovens é um projeto que já é desenvolvido desde 2004, em colaboração com a Assembleia da República, o agora IPDJ, e que tem como objetivo levar os jovens a ter uma presença mais ativa civicamente, como cidadãos do futuro. E pronto, o objetivo no fundo é nós criarmos medidas para aplicar à prática o nosso país. É a nossa oportunidade de termos um papel ativo na política nacional. Muito bem. É esse o objetivo. E gostaste da experiência enquanto jornalista? Sim, eu gostei muito. Eu nunca tinha intervido assim de forma tão ativa, nem participado num projeto semelhante, apesar de ter participado o ano passado, mas foi só na sessão escolar. Eu gostei muito. Eu acho que tem a ver muito com o convívio das pessoas e que sentir realmente que somos parte de alguma coisa. Muito bem. No próximo ano podes, se gostaste da experiência, podes ir na qualidade de deputada. Pois, eu gostava muito. Podes formar uma lista. Além disso, até o meu último ano, eu já formei uma lista este ano. A proposta da minha lista, eu agora vou aproveitar para me gabar disso, a proposta da minha lista foi na qualidade, no projeto de recomendação final. Feito à Assembleia da República no final. Portanto, sim, acho que o balanço é positivo. Muito bem. Mesmo da participação da escola e do distrito, eu acho que sim. E é uma oportunidade também para conviver com jovens do país inteiro. Sim, sim, é verdade. E não só. Porque houve participação de uma escola da Suíça e de uma escola de Macau também. E das regiões autónomas e de Portugal continental. E é sempre uma experiência enriquecedora os jovens terem da escola, porque a nossa vida académica não se pauta só por aulas. É verdade, é verdade. Estas atividades extracurriculares enriquecem muito os alunos, não te parece? É verdade, porque, pronto, era aquilo que eu disse há bocadinho, faz-nos sentir parte de alguma coisa maior que nós. E estamos ali todos por aquela razão. Acho que foi muito... É uma experiência interessante. Exato. Para o ano vai repetir. Ah, ou na qualidade de jornalista ou na qualidade de deputada. Espero que sim. E eu espero que tu sejas deputada, porque tens boas qualidades para nos representar. Não. Tens. Então a seguir vamos falar um bocadinho do Euroescola e da participação no Euroescola com a Mónica Marques. A nossa Mónica esteve a representar a escola secundária do Oliveira do Hospital e o Distrito de Coimbra com a Ruth Ferreira no concurso Euroescola, que nós já dissemos aqui aos microfones, que é um concurso que decorre em paralelo com o Parlamento dos Jovens, cujo tema até é o mesmo. E então eu gostava de saber, por parte da Mónica, se ela gostou desta experiência, se foi enriquecedora, se foi como ela pensava. Pois eu não te posso dizer o mesmo que disse a Ana Luísa, tu para o ano já não poderás participar no Euroescola, porque sendo aluna de 12º ano já estás impedida de o fazer, mas se gostaste do Parlamento dos Jovens, poderás participar com uma lista e depois poderás ir acompanhar Ana Luísa até Lisboa e darão com certeza duas excelentes deputadas do Distrito de Coimbra, não é verdade? Acho que sim. Pois muito bem. A seguir, aproveitando que temos aqui a nossa Mónica Marques e é habitualmente, como sabem os senhores ouvintes, ela costuma fazer a sugestão de leitura do programa. E ela desta vez traz uma obra neorrealista, de Soeiro Pereira Gomes, Cesteiros, que é uma obra um bocadinho difícil de ler, por vezes, mas que retrata a vida de um tempo em que, de facto, muitas crianças não tinham tempo para ser meninos, porque começavam a trabalhar muito cedo. Pode ser uma obra algo difícil de ler, mas acredito que os senhores ouvintes, se seguirem o conselho da Mónica e lerem esta obra, vão, se calhar, ver com outros olhos uma realidade, sobretudo os mais jovens, vão ver com outros olhos uma realidade que, felizmente, já não é a nossa. Ana Luísa queria aqui intervir dizendo que também gosta muito desta obra. É verdade, já me foi sugerida duas vezes e pronto, eu ainda não acabei de ler porque não tenho muito tempo, mas é um tema que me interessa. Eu acho que eu li um livro semelhante de Jorge Amado, não sei se conhece, como é que se chamava? Ai, o livro de Jorge Amado. Sabe? Aquele, dos... Capitães da Areia. Exatamente, os Capitães da Areia. E eu gostei muito, portanto, já me disseram que é uma realidade diferente, mas no fundo o assunto, o tópico é quase o mesmo e eu acho que vou gostar muito de ler quando acabar de ler. Pois, e o tópico tem a ver com trabalho infantil, com vidas miseráveis, exato, com vidas muito duras, de crianças muito crianças pequenas que estão obrigadas a lutar para sobreviver. Exatamente, e que era uma realidade de Portugal dos inícios do século. Que não foi há muito tempo, como diz aqui a Mónica, que é uma rapariga muito douta à história e que, portanto, dá logo aqui uma achega em termos históricos. Muito bem, Mónica, vamos à tua sugestão. Arrancando das entranhas do Ribatejo a crueldade e a dureza das vidas de um grupo de crianças operárias, Soeiro deu-nos um retrato único da ternura, da simples e barata alegria de ter uma infância. Porque, mesmo quando o mundo os tenta matar, os sonhos ainda existem. Maquineta, Gaitinhas, Sagui e Gineto são apenas alguns destes meninos que têm na recolha do barro e na sua prensagem, em telhas, o ganha-pão e o ganha-trocos para a visão que é um carrossel. Por entre aventuras e acheios do Tejo, que tudo levam à frente e que desgarram as vidas de quem a ele está ligado, surge a crítica social e o tom paternalista que quer conduzir o povo à liberdade através do comunismo. A Leandra está marcada pela passagem do Tejo. Nós ficamos marcados pelas histórias destes meninos que Soeiro trouxe dos telhais. Esta obra não é só um romance, como também o espelho da triste realidade de crianças que não souberam, pelo menos da mesma maneira como sabemos hoje, o que é ter uma infância. Boas leituras! Iniciamos o Secundário em Movimento Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da escola secundária. Hoje começamos com uma notícia de que a escola secundária e Oliveira do Hospital se orgulham. Depois de, no passado dia 12 de maio, o grupo de ginástica se ter sagrado campeão distrital na Guarda em várias modalidades, nos dias 25 e 26, as nossas ginastas tornaram-se campeãs nacionais. O galardão de campeã nacional foi atribuído à ginástica de grupo, escola secundária e agrupamento Brás Garcia, e ao par feminino acrobático da escola secundária, e o terceiro lugar foi atribuído ao trio feminino acrobático e trampolim tumbling, todos da escola secundária. Este foi um feito extraordinário do grupo de desportos gêmeos da escola secundária de Oliveira do Hospital, e que não é surpreendente, na nossa opinião, porque estes resultados são o culminar de muitos anos de trabalho árduo e o prémio merecido para todos os que desde sempre acompanham as nossas ginastas, pais, amigos, professores e escola. Para elas, para as atletas, um grande bem-aja por levarem muito longe o nome da escola. Este é o nosso lema: trabalho e dedicação a causas. No próximo programa faremos uma entrevista à diretora técnica, professora Iris Narciso, e algumas atletas deste grupo, para um balanço do ano, deste ano de sucessos. Como noticiámos, no passado dia 25 de maio, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital assinalou o seu 37º aniversário. O programa comemorativo decorreu como previsto, sendo salientar que a atividade Rolando sobre Rodas, promovida pela Área Disciplinar de Matemática, em parceria com a Universidade de Coimbra, correu de forma muito cordial e empenhada de todos os participantes. Os dinamizadores conquistaram o público com sentido de humor e cativaram os alunos para as aplicações matemáticas, estradas adequadas a rodas diferentes. No final, os alunos em grupo construíram carros com rodas exóticas, quadrados, retângulos e espirais de Bernoulli, e experimentaram-nos em estradas adequadas. No final, os oradores almoçaram com os nossos alunos e fizeram uma visita guiada às instalações da escola, que muito elogiaram. Esteve patente na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos tridimensionais no âmbito da disciplina de História. A exposição, denominada Expo 2012, História, Património e Criatividade, esteve patente de 25 de maio a 1 de junho e era constituída por peças tridimensionais alusivas às épocas históricas compreendidas entre o período clássico da Grécia Antiga, século V a.C., e a época contemporânea, século XIX. Os autores destes artefactos, plenos de criatividade e expressividade, são os alunos das turmas do 7º e do 8º ano, que em muitos casos se empenharam entusiasticamente neste projeto, recorrendo ao auxílio das suas famílias. Pretende-se com estes trabalhos promover o gosto pela história, mas também conciliar o conhecimento histórico com as artes manuais e visuais. Nos dias 28 e 29 de maio, a escola secundária esteve representada na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, subordinado ao tema Redes Sociais, Participação e Cidadania. Os nossos deputados, que também representaram o distrito, foram os alunos Hugo Lopes e Nelson Nunes, acompanhados da aluna Ana Luísa Costa no papel de jornalista. A delegação do Distrito de Coimbra teve como porta-voz o aluno Hugo Lopes, tendo o nosso projeto de recomendação feito parte do texto final, aprovado na Sessão Nacional e entregue à Assembleia da República. Também no dia 29 de maio, as alunas Mónica Marques e Ruth Ferreira representaram com brio o Distrito de Coimbra na Sessão Nacional do Concurso Euroescola, na Assembleia da República, programa organizado pelo Parlamento Europeu e que decorre em articulação com o Parlamento dos Jovens. No dia 2 de junho, às 21 horas, teve lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo a cerimónia de entrega de prémios de mérito, representação escolar, aos alunos que se distinguiram neste âmbito em vários domínios: desportivo, leitura, parlamento dos jovens, euroescola, clubes, etc. Ainda no dia 2 de junho, decorreu no auditório da Caixa de Crédito Agrícola mais uma sessão das jornadas pedagógicas Saberes Partilhados da Escola Secundária. Desta vez, na forma de um teatro intitulado A Coisa, da autoria de António Luís Vaz Pato e interpretação de Ana Reis, Daniela Simões, Vanessa Simões, Joana Garcia, Marina Moraes, Hélder Pachorro, José Silva Batista, Luís Morgadinho e Ricardo Sequeira. Foi um momento cultural e de convívio entre a família da escola secundária e a comunidade. Nos próximos dias 8 e 9 de junho, os alunos dos Clubes Europeus das Escolas Secundária IEB23 e do Clube de Jornalismo da Escola Secundária vão efetuar uma visita de estudo a Lisboa, capital europeia. Vão ser acompanhados pelos professores responsáveis por estes clubes. No primeiro dia, a visita percorrerá o Panteão Nacional, o Castelo de São Jorge, a Sé Catedral, a Igreja de Santo António, a Baixa Pombalina, o Chiado e o Barro Alto. O dia 9 começará com a visita ao Oceanário de Lisboa e à tarde prosseguirá com a visita ao Museu dos Coches, Museu Berarde, no Centro Cultural de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos, para além da degustação do típico pastel de Belém. Esta visita tem como objetivos um conhecimento mais aprofundado da nossa capital, conhecer o património cultural de Lisboa, estimular o interesse pela preservação do património cultural, conhecer os bairros típicos, conhecer monumentos emblemáticos da capital, confrontar Lisboa antiga com a Lisboa contemporânea, contribuir para o enriquecimento cultural dos discentes e contribuir para o fomento do espírito de grupo e de camaradagem entre os constituintes dos dois clubes. Participaram neste programa os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Alexandra Figueiredo, Mariana Valente, Andréia Cândido, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Miguel Costa, Paulo Santos, Ana Dias, Joana Pereira e Ruth Ferreira. Termina aqui este secundário em movimento. Despedimos-nos, como sempre, até daqui a 15 dias, no nosso último programa deste ano letivo. Boa tarde, agradecemos a sua atenção.